Charlie 380, via peso Luno 7 até o destino. A decolagem da 10 com curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Alefa, vai interceptar peso Luno 7. Controle 120 decimal 8, acione 5554. Gente, autorizado 380, Brasília, conforme o rato do plano de voo, via Brasilona, sete, decola da 10, primeira curva direita, saída arbórea, após direita, elefa, intercepta Brasilona, 7 na 208 no controle, 5554 no transponde, alta 3304, target 06. O TAM 3304 tá correto, chame pronto pra puxar e acionar. Tamará, quatro pronto, pushback, acionamento, é 3304. Foi feito o cruzamento, só mantendo 500 pés na linha do litoral. Corredor forte. Copiado, Mike, Echo, Echo, chame agora o controle. Frequência 120, decimal 8, bom voo. Controle 120, decimal 8, Mike, Echo, Echo. Controle, muito bom dia. Papapapá, Mike, Echo, Echo. Papapapá, Mike, Echo, Echo. Bom dia, mantenha as condições visuais, QNH1020. Quando possível, chamado para a terminal Aracaju e chamado para pouso. Positivo. Só um minuto, senhora, por favor. Passaleda, cruzeiro 354 299, de azul. O backtrack aprovado, parte 4, estamos livrando a pista, o Vitor Babuski. Azul 4299, Sami Recife, 1251, alterne 13325. 251, 3325, obrigado. Onde vai, quem é Cueco retornando? Prossiga. Chamado na TMA, 1255. Estimado para pouso 1327. Sente, Mike Eco Eco, reporte 20 milhas fora. Portará 20 milhas, Mike Eco Eco. Chama 225, decolou aos 23. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, 6225, obrigado, um ótimo dia. Senhor. Ótimo dia. Capitão Julião, 12345. Controle Salvador, bom dia, Xené 6225. Xené 6225, contato radar, sobre o nível de voo 320, sai da Momo. 320 na Momo, 6225. Sequência livre, guardião 07. No 888, desce para 3.000 pés, QNH 1020. 3.000, como em 20. Dono 982, autorizado chegada Mari, desce para nível 050. 35221 para Puxa Sonata na remota 113. 10 ao meu país. Nós estamos a 500 pés devido à formação mais na frente um pouco, senhora. Após a formação, eu vou atender para 1000 pés. Estamos visual, senhor. Vamos aguardar aqui o avião. 5221. Vamos, Salvador, 3859 para o Multipec, acionamento no 9. Aqui está 3859, é o número 2 no setor. Informo um ATR da Trip, a retaguarda, que vai iniciar o pushback em um instante. Estou aguardando, 3859. 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5-3-6-6-3. Poxa, né? 63-1-2, táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6. E o ajuste é 1-0-2-0. Boa viagem. 20-20, livre táxi, pátio Índia. 5221, assim que o Airbus da Oceaner cruzar o através da sua posição, iniciei na remota em coordenação com a equipe de solo e chame táxi posteriormente. Sente, senhor, 5221, o Oceaner cruzando aqui o nosso través, a gente vai iniciar em coordenação com o pátio. Vai chamar táxi, 5221. Noite 88, desce para 2000 pés, autorizado sinal ilha, suporte estabilizado. Estará estabilizado no 88. Oi, Salvador, bom dia. Oceaner 6312, próximo ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, Oceaner 6312, autorizado a linhar e decolar que estamos 0, ventura 60 graus com 09 nós. Oceaner 6312, gente, livre alinhamento de decolagem, pista 1-0. Oceaner 6319. Oceaner 6319, prossiga. Para autorização de tráfego, destino Guarulhos, propulso nível 380. Sente, aguarde um instante a cópia. Aguardando, 6319, obrigado. Bom dia, Olimpo 03. Aguarde um minutinho a cópia, vai prosseguir para a área Netuna. Gente, inicialmente temos aqui, conforme solicitado mesmo, 1-4-5. Informarei ao controle que o senhor vai solicitar acender ao 235, que essa solicitação passará a ser feita junto ao controle. Aguarde autorização para 1-4-5. Tá, 3304, posição 6 para o pushback, acionamento. Latam 3304, aguarde um instante no portão 612. Bora, 6204. Para prosseguir cancelamento, webcast 6729, portão 11. Gente, o Web 6729, aguarde o número 2 no setor. Para o TAC, o TRIP 5221 no TAC com 53 a bordo, 4 horas de autonomia alternando Salvador. Gente, TRIP 5221, táxi autorizado, pátio e Índia, ponto de espera da 10, torre 186, ajuste no 020, boa viagem. Muito obrigado, senhor autorizado, ponto de espera 186, 5221. Informação para o TAN 3859 e TAN 3304 e Webjet 6729. A previsão para ambas as aeronaves, 3 minutos para iniciar o pushback. Gente, TAN 3604. Oi, chama agora o controle 120.8, bom voo. 08, grato, bom trabalho. Na 6225, chame Recife 12545, alterne 12685. Recife 12545, alterando 12685. 6225, Oxené, obrigado, um ótimo dia. Recife também. Escuta de Salvador, bom dia, Oxené 6312. Oxené 6312, bom dia, contato radar, subão nível 350, sai da PUCA. Sai da PUCA 350, 6312. Golo 982, desce para 3.000 pés, esquina Gal no 020. 3.000 pés no 020, Golo 982. Só 089, ajuste 1.020. Gente, ele pousa 1.020. Xané 6319, no cópia. O nono, prossiga. Autorizado, Guarulhos, 360 nível, via Pezulu no 6, até Belo Horizonte. Após BH, Trive, após Trive, Poços de Caldas, decola da 10, curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge. O controle, 120.8, acione 5575. Confirma o transponder, 5575? Afirmativo. Autorizado nível 360 para Guarulhos e a Zulu 16 até Belo Horizonte, após rua direto Trive, Poços de Calda, decolando da pista 10, curva direita no perfil da saída da El, rua Leda, Bridge, 1208-5575, no transponder do Xené 6319. TAN 3859, autorizado pushback e assinamento, portão 9, chame táxi. Autorizado chame táxi, TAN 3859. O Xené 6319, correto, e reporte para o pushback e acionamento. Vai reportar, o Xené 6319. O Olimpo 03, pronto, cópia. Te reporte quando pronto, para a cópia, Olimpo 03. Webjet 6729, autorizado o pushback e acionamento no gate 11. Informa um Airbus da TAM puxando no portão 9, não interfere no seu pushback. Reporte táxi. Reporte táxi, 6729. O TAM 3859, informa o Boeing da Webjet que vai iniciar pushback simultâneo no gate 11. Faça o seu pushback da forma mais curta possível. Salvador, 35221, tá pronto, pode esperar, pode ler, mantém, senhor? Ali mantém, pistola 0521. Ali mantém. 82, desça para 2.000 pés, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2.000, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado, 982. Controle, bom dia, Xané 6250, passa 170, tá autorizado até 850 para prosseguir essas coisas. O Xané 6250, autorizado, chegada, mar e desça para o nível 050. Pode voar Duna direto pro 050? Mantenha o perfil da chegada, será na 250. Afirmativo, 050, tá aí. 9. Nissan 3304 para o táxi 170 a bordo da Zona Golfin, 3 horas e 3 de autonomia. Tá 3304, táxi pelo pátio Índia, ponto de espera, dá 1086, torre, Justino 020, boa viagem. Cliente livre, táxi a pátio Índia, contra ponto de espera, 1086, tá 3304. Táxi pela Alfa, fechamento da Juliette. Alfa da Juliette, no 888. Táxi com 126 a bordo, 4 horas e 30 até na cabina. 7, tá 3859, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 1086, torre, ajuste no 020. Boa viagem, grato pela colaboração. 1020, autorizado, pátio Índia, ponto de espera 26, tá 3859, obrigado. IP 5221, decolado 37, chame agora o controle 120 decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 08, tenha um bom dia, 5221. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5221, decolou, tá na sua escuta, perfil da Arbor. Trip 5221, bom dia, contato radar, bom nível de voo 200, perfil da Arbor. 005221. 888, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette no 888. Ok, Olimpo 03 autorizado, voo local Salvador, Salvador, prosseguindo para a área Netuno. Autorizado inicialmente o nível 145, decolagem da 10. A curva será à direita, aguardando a autorização do controle para prosseguir para a área. O controle opera em 120 decimal 8, acione 5576. Chané 6312, chame Recife, 12545, ao término 12685. 12545, 12685, 6312. Ou melhor, chame a torre em 186 na hotel para cruzar a pista no zero. Para o táxi do Webjet 6729, 157 a bordo, 4 horas, alternando com 20. Gente, Web 6729, táxi até o través do portão 612. Táxi até o portão do através do 612, 6729. Voo no 888, autorizado a ingressar no pátio, gate 3. Pátio para o gate 3, voo no 888. Fala Salvador, 3487, boa tarde, bom dia, autorização, São Paulo, Guarulhos, 380. Gente, o TAN 3487, aguarde um instante, cópia. Obrigado. Salvador, o gol na 073, qual saída prevista para Porto Seguro, gentileza? É a Dael Leda e após Leda, DCT Porto Seguro. Dael Leda, DCT Porto Seguro, obrigado. Quando tiver autorização também já poderia coordenar para o gol na 073? Afirmo, já tem o seu plano no sistema, aguarde para a cópia, é o número 2. A sua escuta. Zero, confirme, senhor, tem baixa checada? Afirmo, no 020 tem baixar travado. O 982 tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 150 graus com 08 nós. Pouso autorizado na pista no 0, 982, confirma o vento? Vento 150 graus, 08. Ciente, grato, 982. 2 Salvador, boa tarde, bom dia, alta 3304, ponto de espera da 190 pronto, sem condição de decolar imediato. Copiado 3304, mantém um ponto de espera, senhor. Ciente, vai manter, alta 3304. Trip 5221, não dá presente, vai direto Arbor. Direto Arbor, 5221. Oceané 6250, desça para 2000 país, que é negal no 020. Autorizado sinal leste, porta estabilizado. 22000, reportar a estabilizar 6250. .3304, visual comboio da Gol na final, pistão zero. Afirma, 3304. 3304, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pistão zero. Após a passagem do tráfego da Gol ali, mantém no zero, 3304. Pronto, cópia. Pronto, 3487. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive, Poços de Caldas. Controle 120.8, a decolagem será da 10 com curva à direita e subida da El. Após da El, Leda, após Leda, Bridge, vai interceptar Pezulu 16. O transponder é 5567, tá 3487. 3487, gente, autorizado São Paulo, Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Pezulu 16, Belo Horizonte, Trive, Poços. Controle 1208 e o transponder é 5567, tá 3487. Correto, chame pronto no portão 1. Solo Salvador, Gol 982, livrou na Foxtrot. Gente, Gol 982, táxi via Alfa, chameamento da Juliette. Alfa antes da Juliette. Web 6729, está autorizado a ingressar na Índia. Ponto de espera 186 Torre. Seria 3859? É isso mesmo, 3859. Copiado, 3859, ele mantém pistão no zero, senhor. Ali mantém no zero, 3859. Como recebe agora? Agora 5 barzinho. Obrigado. Pela Juliette, o gate é o 05. Juliette, gate 05, 982. Gol no 073, cópia. Prossegue com 073. Porto Seguro, autorizado, nível 340. A decolagem down no 0, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT, Porto. Controle 120.8, acione 5004. Autorizado então nível 340 para posto seguro. A subida é da El, após Leda, após voo direto seguro. Controle 208, transponder 5004 para o voo 073. Correto, chame pronto no gate 4, o voo no 073. Chamar pronto no 4, voo 073. Salvador, bom dia, WebJet 6729, ponto de espera da 1-0, pronto. Seja 6729, após o início da rolagem do TAN, mantém a 10, senhor. Mas o TAN nem mantém, é verdade. 3859, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento no 50 graus, 1-0, decolagem, pistão no 0, 3859. Salve, Santinho. Trip 5221, após apto, autoridade direto, vitória da conquista. a proa do Quebec Vitor 361 não seria 10 grauzinhos pro nosso lado direito aqui, seria possível? Confirme, Sierra Quebec. É o Quebec Vitor 361, na proa 258. Sim, te aguarde. ADLS-6250. Esse é o nome 6250, completo final, chame torre 18 desse momento. 26, boa. Bom dia. Rodô, muito bom dia, Olimpo 03. Zero visual com web, alinhando para decolar. Bom dia, Olimpo 03, autorizado cruzamento. Na Delta, chame Solon 219, senhor. Nosso contato radar, suba nível de voo 360, sai da árvore. 360 Águas, 3859. Salvador, bom dia, Xené 6250, 2 milhas. Bom dia, Xené 6250, tráfego avistado, ajuste no 020, reduza na aproximação, senhor. Eu tenho um objet para decolar em aproximadamente 20 segundos. Chame com o trem baixo travado, 6250. Quem vai chamar? Olimpo 03, cruzou a pista 1-0, tá na Delta. Olimpo 03, autorizado táxi via Alfa Juliette, Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, chame torre, 1-1-8, decimal 6, ajuste altímetro no 020. Olimpo 03, já prosseguir via Alfa Juliette, Pátio Uno, Índia e Alfa para o ponto de espera da pista 1-0, chamando lá torre 86, Olimpo 03, 1-0-1-2-0. Pit 5221 vai direto Quebec Vito 361, chame Recife 1288, alterne 1260. 288-260, Recife 5221, muito obrigado, patrulha. Nada. Sete 6729, decolou 50, chame controle 129, decimal 8, bom voo. 9-8-5, Castana. Xenia 6250, cheque 30, pouso autorizado, pistando 0, vento 140 graus, com 08 nós. Ele pousa 90, baixou e travou 6250. 7729, contato radar, suba nível de voo 360, saída da Elda, presente o Elida. Elda na proa, saída da Elda,